valendo a gravação do CD ao vivo aqui no Alisson. DJ, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Presta atenção, rapaziada. Passando o Denilson por aqui. Bora, Denilson. Tá curtindo a lição? É o Denilson e o Valdir aqui da Alcoide, hein? Curtindo o Alisson. Começando, bora, bora. Parceiro Tadeu, hein? Tadeu lá do Belém Rural. Ele que tá apoiando ali som. Bora, Tadeu. Bora, Beco. Ela vai descendo até o chão, vai mexendo com o pozão. Ai, meu Deus, que coisa louca, louca. Toda sensual, deslizando no salão. Abalando. Parceiro Jorge, lá do Barracão Sabe Jorge por aqui. Ela vai descendo. Jorge, já tá no CD, o Jorge. Ai, meu Deus, que coisa louca. Toda sensual, utilizando no salão. Tá falando e chamando a atenção. Alisson! Agora eu vou dançar, curtindo esse som. A fera indomável do Interland. Agora eu vou dançar, curtindo esse som. E ele, o Nivaldo, dá o quadro por aqui. É o MC Dourado mandando no refrão. Agora o pop lá está. O som do batidão, Nelson. Novinha fica louca, começa a rebolar. Mexendo gostosinho pra galera delirar. É o MC Juninho, é David Cilandinho. Bora, Tadeu. Parceiro Tadeu, ele que tá apoiando. Aqui o Alisson, hein? Lá de Belém Rural. E no ninho do Águia. Parceiro Adriano, ele e o Maurício Show por aqui. Maurício Show lá do Varsão, hein? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, só minha emocional, bora que é o Mega! Rubi, Rubi, Rubi, Rubi, Rubi, DJ Junior Maciel, Rubi, agitando tudo! Gênio por aqui, ele com o irmão do Gelinho por aqui. Tudo bora, Gênio. Faz a pedra, Pio Poderoso faz a festa pra galera. E todo mundo faz a pedra, Pio Poderoso faz a festa pra galera. Sempre com você e não adianta comparar. Agora tá no ar, é o Pio que vai tocar. Primeiro a gente nunca esquece, eu vou dizer porquê. O Pio Poderoso, sempre com você. Ei, filho. Parceiro Urso por aqui, bora Urso! Urso já tá no CD também. Uma pedrada vai levar. Vai tremendo, vai. E bota tremendo assim, ó. DJ Elinho Mix. DJ Elinho Mix. Ela vem toda poderosa, ela é puro desejo. Fábio por aqui também. Bora, Fábio! É a nega, DJ Carlos Sonic, é de Marituba, com a nega de carista. Bora no batidão, no batidão, no batidão. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu carro. Alisson! O crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vê com dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o... Passando o Riquelme por aqui, bora Riquelme! Codinho pressão, Camalho beat, tapa 13, é o crocodilo em ação. E o Reginaldo, hein? É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho. Bora, alucinados! Já estão aqui na lição! Bora, Tadeu, assim! Banda! Sexy Batidão! A sedução do Melody! Vem curtir com essa equipe que chegou. O meu coração bate forte de tanto amor. Pois alucinados com Melody, essa equipe é só curtição. Em cachoeiras eles vão comandar, vamos dançar. Pois alucinados com Melody, essa equipe é só curtição. Em cachoeiras eles vão comandar, vamos dançar. A equipe já chegou fazendo a festa. Em cachoeiras ele agita a galera. Se liga na batida, se liga nesse som. Alucinados do Melody, é tudo de bom. Os alucinados do Melody, essa equipe é só curtição. Em cachoeiras eles vão comandar, vamos dançar. Nossa amiga manda, hein? Ela que organizou todo evento aqui hoje. DJ Tauzão da Lisson, aqui no bar, hein? É o Teletão. E DJ Rodrigo do estúdio Provoção. Nossa amiga Duda, ela é a Bruna, e a Janete por aqui. Se quiser me ver, tem que agendar no calendário. Tô fora, tô fora. Eu já me cansei desse seu vai e volta. Tô fora, tô fora. Se quiser me encontrar, me procure na balada. É que eu vou viver agora. Vem os havaianos, são demais. A ostentação aqui é sem limite. Estúdio dois irmãos, fusão toca, tudo do Pará. Vem os havaianos, são demais. A ostentação aqui é sem limite. Estúdio dois irmãos. Quero o quê? Ah, gostosa e ela respondia assim, normal. Mamãe passou açúcar em mim. Amo, amo ela de gostosa e ela respondia assim, normal. Mamãe passou açúcar em mim. Vou passar minha língua na sua boquinha. Vou morder sua bochecha rosadinha. Vou passar minha língua na sua boquinha. Vou morder sua bochecha rosadinha. A equipe do Niveno é um absurdo. Quem detona todas é o Matheus absoluto. A equipe do Niveno é um absurdo. Quem detona todas é o Matheus absoluto. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde é burreria. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde é burreria. Quem diria. Por aqui, bora aí, pessoal. Nosso amigo Tadeu pra mim. Lá de Belém Rural por aqui. Apoiando o Alisson, hein? Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei. Bora, Jorge, pra cima assim, ó. Tirei, tirei, botei, botei, tirei. No fim do movimento, você fala, você fala. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. Nossa família, o Caio, hein? E o Vado. No fim do movimento, você fala, você fala. E o Vado Emerson. Denilson. E o nosso parceiro Riquelme, da nossa família Ocaida, aqui em Cachoeira, hein? DJ Ellison Produções, de Santa Maria. Me disse é verdade, me disseram que ele está casando. Você não sabe como estou sofrendo. Escuta o que eu vou te dizer. Vieram me falar que há pouco você veio me enganando. Você estava até fazendo outros planos e que um dia ia me deixar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia sem me enganar, você não sabe o que é amar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia sem me enganar, você não sabe o que é amar. Eu me apaixonei, eu me dediquei. Lembrando, gente, aqui DJ Marcos Cauê produzindo o que você gosta de ouvir. Nossa, Alisson tá chegando lá em Mariteu, hein? Lá em Garapé Mirim, aniversário da Kate, hein? Me disseram que ele está casando. Você não sabe como estou sofrendo. E bora no batidão, no batidão, no batidão. E vai jogando a mãozinha, vai jogando a mãozinha. E tchá tchá, hein? E tchá tchá, ho. E tchá tchá, hein? E tchá tchá, ho. Morelinho liberando assim, ó. Cadê ela, hein? Chama ela, Jorge. Chegando aqui no Alisson. Celebridade, ah, também. Bora, Russo! Bora, Dorivaldo! Bora, Alessandro! Parceiro Marco, ele que é parceiro do Jacaré. Jacaré tá sumido, moleque. Vai escutar o CD, vai ficar cabreiro. Sumiu, Jacaré. Família Alcaida por aqui. Bora, família Alcaida. Assim, ó. Oi. Nosso parceiro Emerson por aqui. E a família Alcaida. Bora, Tadeu. Tadeu lá de Belém Rural. Apoiando a lição. Passa os alucinados do Melody também. Sempre presente aqui no ar, hein? Bora, senhor. Assim, bora, Pedro. Tudo aconteceu. Eu não sei explicar. Me apaixonar assim, meu coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar até o amanhecer. Isso é amor. Aqui no Alisson Bruno. Nossa família Alcaida curtindo os marcantes aqui no Alisson Estilos. Bora, família Alcaida e os alucinados do Melody por aqui. Maciel. DJ Júnior Maciel. Porque te amo tanto assim. No super dinâmico. Bora, senhor! É o Júnior Maciel na voz. E o nosso parceiro de Alinho no comando. Amor, eu te amo tanto. Bora, Alinho! Tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. DJ Elinho Mix. DJ Elinho Mix. Tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer.

Tem um jacaré, rapaz. Tá sumido o jacaré. Fica sempre a me olhar. Som do Alisson, aqui Cachoeira, hein? Sede do Tio Bar. Já anota o som do Alisson. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. Nossa família Alcaida também por aqui, já garantindo o CD. Minha paixão, desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero, que eu te quero. Baby, baby, juro, te amo demais. Hoje até sou capaz de deixar tudo, Adriano Zezão. Bora, Uso. Essa primeira dama dá valor. Bora, Toninho. Só na manhã, Toninho. Tijuba aqui com a gente. E vem a sede, eu quero tomar. Não bebo cerveja, só bebo cerveja. Cerveja é a certeza que me dá inspiração. Eu bebo cerveja. A cerveja conquistou meu coração. Só bebo cerveja. Cerveja é a certeza que me dá inspiração. Eu bebo cerveja. Conquistou meu coração. desejo igual assim. Não bate mais, levo a vida com prazer. Vou no passinho encontrar você, pra mim é demais. Cerveja serve, o resto tanto faz. Isso é que é ser um bom rapaz. Ele me atende quando eu quero mais. Eu danço brega sem parar. E vem a sede eu quero tomar. Só bebo xepa, só bebo xepa. Xepa é a cerveja que me dá inspiração. Só bebo xepa, só bebo xepa. Só bebo xepa, só bebo xepa. Alô, seguidores. Pra acordar assim, ó. E o Alisson recordando as marcantes assim, ó. Bora, Tadeu! Tadeu lá de Belém Rural, pra aqui. Alisson. Preciso ter o seu amor, curtindo o pop sul. DJ Dinho é quem vai tocar no pop sul. Só que arrasta o povão. Com DJ Dinho é emoção. Eu vou ficar aqui e te amar. E bora urso, som das marcantes assim, ó. Olha só, recordando as marcantes, hein? Bora, senhor! Por aqui. Parceiro Pedro e o Sombra também. Curtindo a lição em Cachoeira. Se o tempo passa, eu quero te encontrar. Lá do Geninho Paúba aqui, Cachoeira. Uma vez mais te amar. Manda, hein? Ela que é a organizadora aqui da festa. Tá usando a lição, hein? Abraço, manda. Tradição, né, mano? A tradição agora. Ela tá usando a lição aqui. Viver sem você é pior do que viver sem ar. no Mega assim, ó. Bora, Tadeu. Ele que tá apoiando a lição, gente. Bora, Tadeu. Mary, desculpa se eu brinquei com seus sentimentos. Mary, você já não sai do meu pensamento. Mary, sei que eu errei e te magoei. Mary, bem que te amou e me apaixonei. Mary, preciso dizer que te amo. Alucinado, Melody, tá faltando só a camisa dele. Toninho já tá pra vida esse ano. A dele e a minha, hein? Cadê o pico, hein? Daqui, sabendo bem, e não poderei viver se não estás aqui junto a mim. Se tu te dás, saudades que ficam um no ponto de morrer. Ao ver essa distância, eu sozinho aqui. Se tu te vais de mim, se tu te vais de mim, se tu te vais, a vida não será no um pouquinho antes foi. Te juro que tenho jamais por você. Se te vai de mim, se tu te vais de mim, se te vai, se tu te vais, no amor de mim, eu não serei feliz. Não, não. Se tu te vais de mim, se tu te vais, no amor de mim, eu não serei feliz. Não, não. Se tu te vais de mim. Yeah. rápido aqui também. Bora, Fábio! De repente, sem pensar, tu te vai daqui, sabendo bem, que não poderei viver se não estás aqui junto a mim. Se eu tô te dando, sabes que fica um amor por trás de mulher. Ao ver essa distância, eu sozinho aqui, se eu te dar de mim. Passando o Vente, hein? Vente o tarado, né? Olha mais uma. Do caqueado, papai. Assim, ó. DJ Júnior Maciel. Oh, virando assim. Nossa amiga Brenda também. Lá do Bengola. Oi, senti. Eu vou mesmo indo.